zero no 3, bom voo, Xanami 327. Zero no 3, torre 11895, Oxané 6327. Paulo Salvador, boa tarde, Xanami 321, autorização para Brasília nível 380, informação Papá. 6321, na guarda de coordenação junto ao centro, por seu pré-aprovado 320. Pode ser. Que aprovado então, Brasília 320, via pêndulo 7, decola no 0, curva direita, subida gole, transição ofito, controle 119, decimal 8, aciona 5164. Xanami 321, autorizado Brasília, nível 320, pela pêndulo 17, decola pistão 0, curva direita, saída gole ofito, controle 198, transponder 5164. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, 2500 direto Cairu, reposta descida. 2500 autorizado direto Cairu, reportar a descida, Juli. Juliette, bom hotel, Pepe. Xané 6314, cópia. Copia, muito obrigado. 6314, Xané Petrolina, nível 340 aprovada, Pesolo 20, é a rota. Decolagem da pista 1-0, curva esquerda, subida Momo, transição Flock. Controle 1-9-8, aciona 5-1-5-1. 6314 da Oxanela, aprovado Salvador, Recife, Petrolina, nível 340. Aceros do 2-0, com curva esquerda após decolagem, Momo Flock, 1-9-8, 5-1-5-1. Já estamos prontos. Firmando no 612, pronto para acionamento, autorizado, chame pronto para o táxi, chame 6314. Gente, vou falar, obrigado. Pastor 17, confirme o PB. Pirizado, em redução para 1709. Gratarco da companhia já reduzido agora 7 milhas à frente. Tem aqui 1925, temporário estabilizado. Paulo Salvador, o gol 13 mais 9 para São Paulo, coordenando 360 com a informação Papá. Pronto, cópia, 1399. Pronto, cópia. 360 aprovado para São Paulo, decolagem da pista 1-0, curva direita, subida da El até Leda, após Leda, direto bridge, intercepta Pesolo 1-6, prossegue na rota prevista no plano. O controle opera em 1-9-8, aciona 5-1-7-0. Autorizado, 360 para São Paulo, decola da 10, curva direita, saída da El, da El Leda, bridge. E a Upper Zulu 1-6, controle 198, transponder 5-1-7-0. Correto, chame pronto o acionamento, 1-3-9-9. Câmara pronto, 1-3-9-9. 6-3-1-4, apenas ver confirmado, a gente não lembra se autorizou o pushback. Positivo, autorizado, pushback, chame táxi. Obrigado. Voo no 075, ingressa Juliette para o portão 1-1, corrigindo, portão 01. Ingresso Juliette para os gates 01, no 075. 2, não, com o final Lima, tem que ir preparando, se chama 6327. Foi a Lima, a linha e o 6327. São 2, aguarda ingresso de tráfego da companhia à sua direita, após inicia o voo no 01785. Gente, após o tráfego da companhia ingressando no 1, vai iniciar o pushback do 1787, obrigado. Salvador, azul 4118, puxa acionamento na 8. Autorizado, chame táxi, azul 4118. Camarada, obrigado. No 0 graus, 119, Palmaré de está livre. Quem está aguardando? Autorizado a colapso no 0, chama 6327. 192 e Vrona se escuta. Lima aquilo bravo, intensidade 4, porém a clareza 3. Por 4. 3192, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Via Alfa e mantenha antes da Juliette, está 3192. 755, 110 graus, 119, autorizado pouso, destino 0. 755, livre pouso. Tenta torre Alfa. O trip 5482, essa torre já está autorizada para acertar o localizador? Positivo, via chegada está autorizado 5488, apenas reduzindo para 2109. Reduzindo agora, 2109. Gono 925, torre agora 1895, tem um bom pulo. Obrigado, obrigado, Terrão. Controle Salvador, Oceanair 6327 na sua escuta, Nadael. Ok, na minha escuta, subo 240 Nadael, autorizado Prod Dael da presente. Prod Dael 240, Oceanair 6327. Prossegue 2000, Tantris 145. Por enquanto está 2500, comandante. Tem um tráfego agora ingressando via corredor, exposição de 2 horas a 1500 pés. Estou visando a apoio da guarda. Positivo, 2500, vai superar já já. Positivo. Salvador, é o passarido 223, sem informação, papai. 19, decimal 8 e o transponder 5166, tá 3217. Confirmo 300, nível autorizado, chame pronto para acionamento, tá 3217. 300, confirmando, chamará para acionamento, tá 3217. Nova Chanel 6314, por táxi, está com 118 a bordo, 13, autonomia, alternando o Recife. 6314, livre táxi via pátio, corrigindo. Um minuto. Bom, 785, fala. 1145. Quilo Romeo Oscar, livre toda a rotatória da presente. O tráfego já está sendo superado. Informe visual com o campo, Oscar. Ah, camarada. Continuar o táxi de decolagem e cede passagem ao outro que está aguardando para ingresso no pátio. Positivo. 6314 está livre, prosseguir via pátio Índia Alfa no ponto de espera torre 118, decimal 95, bom voo. Pátio Índia Alfa 118.95, ponto de espera 6314 da Oxaré. Solo, voo 1755. 755, táxi via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso no pátio. Alfa antes da Juliette, comandante. O azul 4118, para o táxi 107, 310, Galeão. Azul 418, agilize o táxi na medida do possível, prossegue via pátio Índia e Alfa no ponto de espera torre 1895. Pátio Índia e Alfa, 1895, obrigado. Tan 3192, aguarda a passagem do tráfego da Azul, após prossegue portão 7, Tan 3192. Após o Azul, prossegue para 07, Tan 3192. Corre, Salvador, boa tarde, Tan 3145, visual com carro. 3145, boa tarde. É o número 2, forma aí que está livre. Só pescoço, 3147, saída Conde, 2, firmando ao 090, vigilância. Saída Conde, assento 090, tem vigilância. Oscar, torre agora 1895, tem uma curva. 5488, 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, livre LS, formará estabilizado. 5488. Vai pra calhar. Tchau, um abração. 755, livre ingresso, Juliette, portão 8, gol no 755. Juliette, portão 8, não 75. O solo de 22, ao livrar solo, 200, mal 9. 2-1, 9. Confirmando nível 170? 160. 60, copiado, 160. 785. Paulo, Gol 925, levando a sua escuta. Gol 925, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa, mantém a posição antes da Juliette, 925. 6327. 1-60, grato, Oceanair 6327. Da frente. Possibilitar a continuação no pushback da aeronave da Gol. Grato. Romeu, rotatória 1500, informe visual. Tá, Romeu, rotatória. Salvador, boa tarde, trip 5488, final. Está estabilizado no localizador do gládio, trip 5488. Trip 5488, ciente, continua a aproximação, reporta externo, frame pouso está travado. Embaixo está esquentado. Fechamento é 3141, totalmente pronto? Pronto. Após o Airbus na curta final, ali mantém, cabeceira no 0, 6314. Após o tal, mantém na 10, 6314. Rotatória, Aquilo Romeu Oscar. Aquilo Romeu Oscar, cruzado final no 7. É porta curta final. Porta da curta final. Capitão Romeu, tá visual com o campo? Afirmo. Torre 1895, bom pouso. Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado. Para ingresso na Juliette, 925. 925, aguarde para ingresso na Juliette. Portão será o 02, aguardará o início do táxi da aeronave da companhia. Positivo, aguardando para o 02, 925. Final no 7, tem uma TR final de 5,4 milhas. 5488, passou esquerda e baixo checado. Xenem é 3,14, 1,10 graus e no 0,9, autorizado a colapso no 0. Livre decolagem da 10, pro Xenem 6,3,14. Quilo Romeu Oscar, 3,60 pela esquerda, reporta reinterceptando final no 7. 6,60 pela esquerda, reportará reinterceptando no 7, Oscar. Quinto Romeu, é o número 2 para pouso no 7, aporta na rotatória. Aporta ali na rotatória, aqui é o Tango Romeu. O trip 5488, a Airbus já iniciou decolagem, formarei pista livre. Azul 4118, após a TR na final, ali mantém a cabeceira no 0. M Recife agora, 1251. 25, boa, até bom. Demais. Autorizo, passaria 2231, autoriza 2000 pés? Autorizo, 2000 para o localizador, informe estabilizado. 2000 para o localizador, responde, formando estabilizado, passaria 2231. Isso aí, quase não sai, mas é isso aí mesmo. 2000, livre LS, informe estabilizado. Entendi, estabilizado, passaria 2231. Taxa direita, Batibera 1895, obrigado, boa tarde. Guardião 01 no Salvador, prossiga. 20 graus, 109. Trip 3540. 5-10, obrigado. Boa tarde, Oceanair 6314, na saída Momo. 6314, confere Momo 340, vigilância. Vigilância, 6314. Só informar eixo livre. Final da parte 3, da 3145. Gente, observe o Boeing da Gol, sede passagem ao tráfego após ingresso no pátio para o portão 10010. Sim, sede passagem da nave da Gol e prossegue para o 10 da 3145. Aqui é o Romeu Oscar, livre pouso 917, vento 120 graus com 1 no nosso. Oscar, livre pouso 917. Como que o Romeu Oscar, à vista, pode prosseguir o seu Romeu? Gente, aquilo Romeu Oscar, está livre pouso 917, vento 120 graus com 1 no nosso. Tango Romeu, ingresso na final no 7 como número 2. Tango Romeu. 5488, solo 28, livre à direita, solo 121 decimal 9. 219 à direita, obrigado. Mike India 105, decolagem da 10, curva esquerda, após prossegue em rota, direto à radial ideal de saída. O transponder 5154, o Serra Romeu Juliette. Pedimento correto, chame pronto para iniciar o táxi. Solo Salvador, Trip 5219. Trip 5219, pronto cópia. Ordenar por gentileza nível 200 para a vitória da conquista. Solo Salvador, Trip 5488, livrou na 5. 5488, táxi autorizado até o pátio 3, obsegue o sinalizador. Pátio 3, cara, até o sinalizador, obrigado. Trip 5219, pronto cópia? Pronto. 200, nível aprovado para conquista, decolagem da 10, curva à direita, subida gole até Eval, após Eval direto, controle 119 decimal 8, aciona 5407. Autorizado 200, decola da 10, curva à direita, saída é a gole Eval, controle 119.8, aciona 5407, é o trip 5219. Seja bem correto, chame pronto para acionamento. 2231, Duna agora com a torre 1895, tem um bom pouso. Muito obrigado, vai chamar a torre 1895. 3227, obrigado. Até mais, bom pouso. Salvador, batalha azul 4118, está na Dael, cruza 1500 pés. Confere, subindo 360, autorizado para hoje da Dael, da presente. 360 da Elda presente, o azul 4118. Confirme? Bom, 360 para o Galeão, tá pronto cópia? Pronto, cópia. Bom, 077 Galeão 360. Decola no zero, curva direita, subida da El até Leda. Após Leda, direto Bidev. Após Upper November 857, prossegue conforme o plano. O controle 119.8, aciona 5173. 360 para o Galeão, Bel, curva direita, após Leda Bidev. Upper November 857, Erosinha, 198 ao controle, 573 a 3 pontos. Ou 1073. Confirmo 5173, transpondo, chame para o estacionamento. Externo, passaredo 2231, tá com o trem baixado, travado? Gente, vento 120 graus com 119, altímetro 10 no 3, aguarde autorização para pouso. 1013 agora, o ajuste? 1013, afirmo. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera chamar a torre 1895, confirme o POV. Gente, 5 a bordo, tá bom. No livre pouso na 10, vento 120 graus com 119, altímetro 10 no 3. 1013, livre pouso, passageiro 2231. Aqui o Tango Romeu, solo aos 32, livre táxi, parte 5. 5, tem um bom voo. Confirmando a radial ideal de saída. 4-2, sente. Solo, o 399. Eu com voo. 2005, obrigado, excelente trabalho, até mais tarde. Até mais, muito grato. O gol no 785, direita na proa de Dael, subindo 360, vigilância radar. Dael 3000, 36. Dael, é Upper Zulu 16 para Belo Horizonte, direto Trivium. O 4118, restrito ao 340 pelo centro Recife. 340 restrito, azul 4118. Aqui a nossa programação de computador está diferente, obrigado. Salvador, boa tarde, 5266. 5266, identifique 2000 Duna 1013, informe estabilizado no X-Ray, Salvador. 2000 Duna, apontar estabilizado no X-Ray, Salvador 35266. Positivo, confere com o original. O azul 418 na proa de Bridge da presente, escrito 34. Proa de Bridge da presente, azul 418, restrito ainda ao 340. Positivo. O Uno 785 da Gol, restrito ao 340, mantém na proa de Dael. 340, Dael. Obrigado. Boa. Zero 2231, solo off 34, livre à direita, solo 121, decimal 9. Virando, solo 219, passagem 2231. Salvador, muito boa tarde. Passaria do 2231. Muito boa tarde. 2231, Livre Táxi, já está com sua Alfa e Juliette para a área remota no Pátio 1. Alfa e Juliette, remota, passaria 2231. Serra Romeu, Juliette, a linha de qual dá 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-2 nós. Pushback acionamento. 6321 no livre puxa acionamento, chama para o táxi. Entendi. Decimal 8, bom voo. 19-8, grato, boa tarde. Controle Salvador, Papa Romeu, Sierra Romeu, Juliette. Serra Romeu Juliette, esquerda em rota, subindo ao 105. Esquerda subida em rota, Juliette subindo para o 105, grato. Positivo. 418 da Azul, agora com centro Recife, em 1251, tem um bom voo. Azul 4118, agora com o centro de comando de área do Recife em 1251, tem um bom voo. 251, obrigado. Salvador, Muito boa tarde, Pantanal 4711, ajuste 1093, informação ATIS em curso, é a informação Quebec, pronto para cópia? Pantanal 4711 está aprovado para Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, com curva direita no perfil da saída da AEL até a posição Lida. Após voo direto para a posição Bridge, que é Bravo Romeo India Delta Echo, onde intercepta a aerovia Upper Zulu 16 e então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 119.8, transponder 5412, Pantanal 4711. Pantanal 4711, aprovado São Paulo Congonhas, nível 360, decola da 10, coluna direita da Elmida, a parte de Lida, voa direto 3, intercepta a data de voo, controle Salvador 192, transponder 5412, Pantanal 4711, como que é a posição remota. Sem expulsão remota, confirme por gentileza nível copiado, senhor. 360. Protegimento correto, chame para puxa, acionamento. Quais são? Chame pronto para puxa, acionamento, Pantanal. Para o táxi, o CNM 321 com 118 a bordo, 4 horas, alterna o Galeão. Copiado, 118 PLB, 4 horas e Galeão, livre táxi, o CNR 6321 via pátio 1, taxiway Índia, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, torre em 118.95, bom voo. Pátio 1, Índia. 1995, ponto de espera, obrigado. De Gol 925 na Quebec, coordenaria 360 para Brasília. Boa tarde, Gol no 925, ajuste 1-0-1-3, pronto para cópia. Pronto, professor. Gol no 925 está aprovado para Brasília, nível 360, pela aerovia Pesulu 17. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída Gole e com transição off-fito. Controle em 119.8, transponder 5405, Gol 1925. Positivo 360 para Brasília, antes do Gol 17, decola 10, curva direita, Gole, off-fito. 1198, 5405, transponder 1925.